Bem-vindos a mais um programa sortido. Sandro Perry, produtor de música de dança, tanto ambiental como experimental, mais conhecido pelo seu projeto Polmo Polpo, juntou-se a Craig Dunsmore, parte da encarnação ao vivo dos Polmo Polpo, dando origem aos Glissandro 70, onde o ênfase está em texturas orgânicas à base de loops de instrumentação e samples de voz, mas sem descurar o groove, que torna os temas bastante dançáveis. Do álbum homónimo de 2006, ficamos com a faixa de abertura Something. Cranes, já repetentes do programa, juntaram as texturas do shoegaze a uma estética romântica que os levou a serem rotulados de góticos light, o que não os impediu de criarem um culto à sua volta. Os irmãos Shaw voltam hoje ao Ilustres Desconhecidos com uma faixa do seu álbum mais popular, Loved. Vamos ouvir Pale Blue Sky. sempre sensuais Girls Against Boys voltam ao programa com o tema de House of GVSP, o último álbum para a Touch and Go e para muitos o auge da sua carreira. Ficamos com Click Click. Mais uns repetentes, desta vez os australianos Feed Time, com a sua versão crua e barulhenta dos blues. Do álbum de estreia homónimo, vamos ouvir G. We'll be right back. Há um par de semanas falou-se dos Field Music, o projeto musical dos irmãos Brewis, que tanto tem de melodia como de complexidade. Durante a pausa que os irmãos fizeram do projeto, David Brewis criou os School of Language, onde se nota um maior nível de experimentação, roçando a linguagem do pós-rock ou mesmo do rock progressivo. Para encerrar o programa de hoje, juntamos as quatro partes do tema Rockist, que prefazem boa parte do álbum Sea From Shore. I feel we might have taken too long for me to feel. Oh, what's that you said about it? Right time to discover everything, everything that I can recognize. Oh, before the thoughts break. Oh, what's that you say? I find an easy way out. Collapse that attention at the side of your mouth, and it's a shame to keep on. Oh, when it's not on, the right time to discover everything, anything I see in your eyes. Oh, before the lights break. Oh, what's that you said?

Este foi o Ilustres Desconhecidos, versão sortida de setembro. Até à próxima!